adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM took. E chegamos agora ao episódio 2 da temporada 2 de Vox Machina, As Provações de Vesselheim. Vox Machina chega em Vesselheim e de cara já cai num penhasco, porque a árvore que a Killif escolheu estava literalmente na beira de um precipício. Tadã! Já começa o episódio com o Cancão piano, né? É, já começa o episódio com falha crítica no dado, né? A porra do mestre fala assim, vocês conseguem sair da árvore, beleza, agora todo mundo rola um dado. Puta que pariu! Né? Compensação, Escalante tirou 20, porque ele salvou todo mundo com uma bunda mágica. Porra, e caíram até dentro do meinho da bunda. Né, o Grog inclusive pensou que era um par de peitos. Nossa, e a cara que os outros fazem? Né, porque é o Grog, né? O quê? É o Escalante fazendo uma bunda e o Grog achando que são peitos. Normal, é um dia, é uma terça-feira. No Vox Machina, né? Eu caí no meio desses peitos macios. O Vox Machina entra na cidade e se impressionam com todos os templos de cada deidade de Tal'Dorei. Sim, que aqui no caso a porra do Vesselheim é tipo Nova York. Tem pra todo gosto. Tem pro neguinho de tudo quanto é religião. E eles vão ter uma audiência com a Cúpula do Amanhecer, que é um conselho formado pelos líderes de cada religião e que comandam a cidade. A Pai, que assume a liderança do grupo, por ser a clériga, que é óbvio, né? Afinal de contas, tu vai falar. A representante religiosa do grupo, né? Né? Na segunda temporada ela ainda tá, vamos dizer, fiel lá. A deusa dela, na terceira temporada, que a gente ainda vai ver, porque eu não vou soltar spoiler. Né? Acabou de dar, né, o spoiler? Foda-se, também, né? Então tá, a líder da cúpula, Vord, invoca uma visão pra ver se o ataque do Conclave a Aemon é verdade, é óbvio que é, né? Né? A cúpula se nega a ajudar Tal'Dorei, porque assim, ah, o que é que é? Ema, cada um com seu problema. Né? A gente não tá sofrendo aqui, irmão. Por favor, coloque 3 dedos no seu butico e puxe. Né? E abra. Pra caber mais. Arregaça, né? Abre a rodinha. Né? Que tá porra. Bom. O Vox Machina sai injuriado, brocochô, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas aí um dos membros da cúpula informa ao Vox Machina que eles podem conseguir ajuda no Covil dos Caçadores, que é um grupo de mercenários que tem autonomia para agir quando a cúpula nega auxílio. Ou seja, vai no submundo arrumar gente para ajudar vocês, que é melhor. Porque a gente não vai ajudar não, né? Foda-se. E o problema é que, assim, eles vão procurar ajuda nos lugares e só toma no botão, velho. Ainda mais nessa situação que o Vex e a Vex, não confunda, tem o Vex e a Vex, né? É pra deixar bem claro quem é quem nessa conversa, né? Então o Vex e a Vex, eles já conhecem o Covil e têm opiniões bem distintas, né? A Vex não tem problema nenhum em pedir ajuda ao Covil e o Vex... Ah, foda-se o Covil. Quero saber de Covil porra nenhuma, não. Vai tomar no cu. Ah, uma coisa que a gente tem que lembrar é que depois que eles enfrentaram na temporada passada lá o Vampirão, né? O Vampirão. É, os casal lá dos Vampirão e da Necromante, o Grog ficou com a espada do Vampirão, com a espada chupa-chupa, né? A espada chupa-sangue, né? E a porra da espada fala com ele. Primeira vez que tu viu isso, o que é que tu pensou, Jota? Cara, assim, por conhecer um pouco de RPG, eu falo assim, caralho, velho, isso vai dar um plot bom da gota. E dito e feito, né, velho? Dito e feito. Né, mas pra frente a gente vai ver como é que vai dar merda, né, nessa porra dessa espada falante, né? Mas tudo bem. Aí a Vex disse que tem uma amiga no Covil, e o Vox Machina chega no Covil e já arruma confusão, por causa do Vex e da Vex, lógico, né, óbvio, né. O Grog tem o TDAH, ele parece inclusive uma pessoa que eu conheço, não sei quem é, inclusive. E por quê? Porque tava todo mundo indo na direção do Covil, dos bandidos, né, do Covil dos ladrões. Aí o que acontece? Ele viu uma borboleta. Viu uma borboleta, e sabe como é que é, TDAH é uma merda. O cara viu a porra da borboleta, foi parar na puta que pariu de uma arena do deus do combate. Assim, eu entendo ele muito bem. Eu faria muito o que ele fez. Não, você se vê muito na figura do Grog, né, filhinho? Eu normalmente iria parar numa arena com o deus da cerveja lá, mas tudo bem. É, como esse deus não existe em Vox Machina, fica com o senhor da tempestade mesmo, né? Não. Aí lá no templo, que na verdade é uma arena do Senhor da Tempestade, ele encontra o sábio guerreiro Grum e desafia Grog para um combate. Como se ele não tivesse nada, né? Terça-feira, tô fazendo porra nenhuma, vamos cair na porrada. Justo. Lá no Covil, a Vex encontra Zara, que é amiga dela, e acaba arrumando briga com todo mundo. Grande amiga. Uma voz feminina diz que vai cuidar do Vox Machina e eles caem no alçapão. Que beleza, né? Que foi? Vou cuidar de vocês! Tchum, cai todo mundo. Deixa eles comigo. Aí. Aí só ouve o Pateta. Eles só se fodem, velho. Aí o Grum começa a perguntar pro Grog qual é o motivo que ele tem pra ter força, né? Qual é a razão da força dele. É óbvio que o Grog não sabe responder. Muito seria surpreso se ele soubesse. Igual você quando pergunta alguma coisa pra mim aqui. Né? É a mesma sensação. Aí o grupo, depois de cair lá para o sapão, eles encontram Oziza, que é nada mais nada menos que a esfinge que é líder do Covil dos Caçadores. Sim, uma esfinge. Pensa na esfinge mitológica do Egito. É aquela mesmo, tá? Que coisa aleatória, mano. Aleatória é uma linda pra caralho. Venhamos, convenhamos, que ela é bonita para um caralho. Para um esfinjo. Também, né? Vai ter, inclusive, isso futuramente, né? Né? Aí a Oziza testa as convicções do grupo com ilusões de todos os erros que cada um cometeu, né? E não foram poucos também, né? Aí o Grum continua dando um cacete da porra do Grog. E ensina ele a buscar sua verdadeira força. Oh, que bonito. A Pai, que é a única que não desiste, convence a Oziza das convicções dela. Porque a Pai, né? Porque todo mundo erra, mas a Pai é a que erra menos, vamos assim dizer. Não que ela nunca tenha errado, mas ela errou bem menos do que o resto da patota toda, né? Ela é o trunfo da galera, né? É, pelo menos na questão de erro, sim, né? Justo. Aí a Oziza conta pra Vox Machina sobre os vestígios da divergência, porque tem que ter um Technobabble, né? Tem que ter um Deus Ex Machina, porque como é que eles vão enfrentar quatro dragões? Oh, é porque tem os artefatos místicos super raros, que é a porra lá dos vestígios da divergência, e com eles dá pra matar um dragão. Ah, legal. Ou seja, passamos a ter agora uma caça ao tesouro. É a melhor maneira de meter uma sidequest no meio da aventura. Não é? Aí ela conta pro grupo onde está a capa do Marcha Morte. Cara, os nomes desses vestígios são do caralho, cara. Que eles devem levá-lo até o parceiro da Oziza, que sente muita falta dele. Não é, parceiro? Já viu quem é? Já entendeu? Aí o Grog... Um esfinjo, né? Aí o Grog retorna pro grupo todo lanhado e a galera, que houve contigo? Aí é nada, terça-feira, né? Tipo o Zoro no Thriller Bark, né? E aí o Percy encontra um vendedor de pólvora negra, porque ele, afinal de contas, é pistoleiro, ele precisa disso pra pimenteira dele, né? E descobre que a doutora Ripley ainda tá viva. E assim termina o episódio 2. Fiquem por aí e vamos continuar esta nossa maratona. There's a monster incoming. Inspiration is waiting. Rise up, don't think twice. Put your fate in your hands. Take a chance, roll